Game Track Podcast. Começando mais uma edição do Game Track. Eu sou o Zabuzeta e Yoshi é de longe o melhor personagem. Fire. Fala galera, aqui é o Snake e já escorreguei muito na banana. Amigo, é perigoso falar esse tipo de coisa. Não, não fala isso não, cara, é sacanagem. Tá dentro do contexto, então eu tô sossegado. E agora você é um homem casado, você não pode mais ficar falando essas coisas assim, tão levianamente. Não é esse ano que você faz 24? É, mas eu já me livrei, cara, da dúvida. É por pelo jeito que ele casou pra garantir. É, pelo se jeito passar ele casou, beleza, pode passar. É, se passar beleza, ele descasa. É que eu digo Coulson e, cara, eu sinto saudade do Donkey Kong Jr. Nossa, é verdade. Caraca, cara, só parece uma vez só. Só uma vez. E aí, galera, aqui é o Excel e só no casco azul. Só no casco azul, fodendo a galera em primeiro lugar. Cara, aquele casco é lazarento, cara. Não, esse é o casco mais covarde. Não tão covarde, mas é muito covarde se você tá em primeiro, muito longe da galera, porque você foi bem na corrida. Cara, eu sou campeão e tá na terceira volta ali pra ganhar a corrida e ver esse lazarento e pum, passa a galera. Vou lá, o Zabzeta presenciou bem isso aí, a gente fazendo LAN de Mario Kart aqui em casa. Altas vezes o cabelo quase ganhando. Um abraço pro cabelo. Um beijo na boca, não. Ui. Altas vezes ele quase ganhando, só vinha aquele casco azul assim. Não vai ganhar. Não vai, né? Hoje não. Bom, já que a gente tá citando aqui um monte de detalhes sobre Mario Kart, de fato é o que a gente vai falar hoje dessa franquia, né, cara? A gente vai abordar todos os jogos da franquia aqui, mas de maneira mais, de forma experiencial, né? Tipo, da forma que a gente teve de experiência com o jogo, não experiencial, tô falando besteira. Que é uma franquia criada pelo genial Shigeru Miyamoto, como qualquer outra franquia de sucesso da Nintendo, né? Zelda, Mario, Super Mario, Star Fox, cara. O cara é foda demais. Nunca criou nada pra Nintendo, pra parar. Sacanagem. Roubou todos os estagiários. E pra quem não tá ligado, o Game Track agora, antes da gente começar o tema, a gente vai pra o bloco que a gente tem jogado e a gente já volta com... Já volta com um abraço. Uma volta com um abraço. Então vamos lá, sobe a música e a gente já volta com o tema que é bonito. Eu gostava de gritar e-mails, não tem mais isso, é chato. Você quer que tenha e-mails aqui nessa abertura? Só que não teve muita coisa. Não, não quero. Então beleza, vamos lá. É bom deixar isso na edição, tá? Eu só falei que eu gostava quando a gente gritava e-mails, não falei nada mais que isso. Não, grita, o que você tá jogando? Nossa, velho, não, sério. Excel, o que você tem jogado nessas duas últimas semanas aí, cara? Cara, nessas duas últimas semanas, até que nem tanto, porque voltou o expediente, né? Então sim, alguém tem que trabalhar nessa vida. Então eu tô não tô jogando tanto, eu tô mais mantendo as coisas que eu já tava jogando. Mas, eu comecei a jogar Liberation Maiden, do 3DS. Ah, muito massa, cara. Você curtiu? Eu curti, é um jogo muito massa de mecha. Pra quem gosta de mecha, é bem bacana. Assim, é bem intuitivo, mas o jeito dele termina tornando ele um casual game. Uhum. Não por ele se encaixar realmente no estilo, mas por ser um jogo que ele é muito repetitivo, então é um jogo que você joga um pouco, para e descansa, vai fazer outra coisa. É porque bom, se é aquele você jogo fica... de sentar na privada e jogar uma fasezinha já era, né? Mais ou menos isso, porque se você joga muito tempo ele se torna muito enjoativo por ser repetitivo. Mas em curtos períodos de tempo ele é bem bacana de jogar, né? E uhum, é isso, e eu também tô jogando... Tananana. O quê? Pokémon Radar, que é um aplicativo de 3DS. Ó, o Digo aí, Esse sim é casual. Só foi a minha surpresa. Foi uma surpresa ele jogando Pokémon, né? É. Nunca, imagina, nunca joguei. Explica pra galera o que é esse Pokémon Radar aí. É aquele que você caça nas nuvens lá? É, esse aí mesmo que você viu jogando. Nossa, Pokémon que... Radar é um joguinho que ele usa a câmera 3DS pra localizar nuvens no ambiente que você tá. E você transforma essas nuvens em energia pra possibilitar você capturar Pokémon. Mas aí você usa em qualquer jogo da franquia ou só... Ele pode... Os Pokémons capturados lá, eles podem ser transferidos pro Pokémon Black e White. E se eu não me engano, Black White 2 também. Massa. E qual deles que é o Digimon? Então, assim, é mais um jogo nunca acaba. É mais um aplicativo mesmo do 3DS. Tá, se eu não me engano, ele está a $6 no... $6 ou R$6? R$6 no eShop. É bacaninha pra quem gosta da franquia, bacana. Então... É um complemento, né? Exato, é um complemento, é um extra. É, isso aí. Snake, o que você tem jogado aí, cara? É Candy Crush. Candy Crush? Tá jogando, cara? Cara, eu nunca... Ó, eu tava na casa Excel no final do ano e vi a galera se matando no tablet dele e eu não vi uma gameplay desse jogo até hoje, cara. Ô, mentira, bicho. Você tava do lado da Maíra com ela jogando tablet, cara? Eu não vi. Isso que eu vi. Não vi a tela. Meu Deus! Sim, entendeu? Eu não tenho noção de como que é esse jogo até hoje. É um Bejeweled, lá, Bejeweled. É mais ou menos. É um café mania, não? O Rodrigo tá falando café mania, mas ele era o rei do café da mania. Não, não, isso há muito tempo, cara. Ah, mas você foi rei da... era o tempo do Orkut ainda. Peraí. Só corrigindo os abuzeta, o Digo nunca foi rei do café mania. Ele era o Pelé do café mania. Olha aí. Mas eu deixa eu explicar o porquê. Deixa rapidinho, explicação rápida. Teve uma época triste que eu tava desempregado e minha esposa tinha seu café mania. E ela pedia pra mim estar ali, pra me cuidar pra ela, pra de noite ela chegar, tá tudo bem abastecido. Eu achei aquilo tão legalzinho que eu fiz um pra mim, cara. Eu transformei ele... O meu era gigante com matemática de games, né, por cima. As mesas eram controle de Nintendinho. Mas caiu em desuso. É. Mas vai lá, Snake. É, são jogos casuais ocupando seu tempo, né? Mas ele é viciante de fato, como a galera fala aí? Pior que é, cara. É divertidinho, assim, ao ponto de... É o ponto de entreter você, sabe? Uhum. Você vai lá, brinca lá uns 15 minutos, né? Ou até suas vidas acabarem. Eu não tô nem usando a minha conta do Facebook. Tô usando a conta do Facebook da minha mãe, que eu tô ajudando ela a passar de fase. Ah, eu ia perguntar se fosse sua, qual fase você estaria, mas... Eu até ia dar parabéns pra ele, porque ele tava jogando e ele nunca me convidou no Face. Ele ia dar parabéns, mas ele acabou de falar que é da conta da mãe dele. Como eu não tenho a mãe dele adicionada, então eu não sei se ele tem esse costume, né? Não. É verdade. Pode ficar tranquilo que eu não fico mandando convite pra ninguém. Fica a dica aí pra quem me tem adicionado, por favor, fica a dica, tá? Mandou. Falar em jogo casual, acabei de ver uma coisa que é muito linda, que é muito bacana, que é o Kingdom Rush. Ah, é verdade. Olha. Tem duas notícias muito bacanas sobre elas. Uma, que o Kingdom Rush agora está avaliado para Steam. Avaliado, né? Isso que dá fazer a tradução. Fazer tradução direta, né, cara? Fazer tradução direta, exatamente. Não, mas tá pra Steam pra você comprar lá o... Ter os seus ativos, dele, né? Exatamente. Mas o Kingdom Rush Frontiers está free agora no Armor Games. Estou carregando ele enquanto eu gravo esse cast. E que, pra quem não sabe, Kingdom Rush Frontiers seria o 2 da série ali. Que é bem bacana, assim, são outros cenários, outros personagens, outras torres, mais heróis, é bem bacana. É bem bacana. E o que é bacana é a jogatina que o Rodrigo tem feito. Rodrigo? Então... Como já foi falado no outro cast que eu participei, estou jogando Assassin's Creed Black Flag. É que eu fechei, mas você tá só abrindo tudo que tem no mundo, né? Eu sou um pirata nato. Nasceu na época errada. Eu uso um brico numa orelha só, eu não escovo meus dentes. Credo. Minha condição higiênica é precária, mas a minha mulher reclama, mas ela não entende que eu visto um personagem, né? Eu tá só fazendo live action, né? Eu só não vazei um olho, graças a Deus, e perdi uma perna, vim usar uma perna de pau, que ia ser maneiro, né? A longo prazo eu ia odiar, mas agora maneiro, ia ser maneiro. Mais maneiro tapa-olho que a perna de pau, vamos combinar. É. Com certeza. Eu a tapa-olho, na verdade, eu posso usar, né? Mas ia ser muito poser, né? É. Ah, eu já prefiro o tapa-olho. Ah, esqueci de falar, cara. Ô, Digo, então deixa eu ver se eu entendi. Você deixou de ser o Pelé do Café Mania pra ser o Pelé do Sete Mares. É isso aí. Não, do Caribe. Só do Caribe. Caribe, cara, o Sete Mares tá de sacanagem. Cara, quais são os Sete Mares? Eu não Atlântico, sei. Pacífico, Índico, Cáspio, Já perdi o Cáspio. Mediterrâneo. Aqui. Já tem 5. Sim. Maradona? Nossa senhora! Maradona. O Mar do Caribe, se eu não me engano, eles contam com mais um. Galera que sabe manja das pira aí, me corrija se eu estiver errado. E se eu não me engano, o Golfo Pérsico... Não, o Mar Vermelho. Ali. Te dei 7. Então, e o que mais eu tô jogando, comecei a jogar hoje, só pra me sentir como é que é o Assassin's Creed Liberation HD. Ah, aquele que tinha no PS Vita, né? Esse mesmo. Olha aí. Eu não sei se a Steam liberou ontem ou hoje. Liberou hoje, tia. Foi hoje, comprei aqui, tá mais ou menos em conta. Pelo tamanho de 2,5 GB, não sei o tamanho dele, se é um jogo comprido, acho que não. O gráfico é mais ou menos e eu só entrei pra medir a febre aqui, mas não vou me desvirtuar muito. É porque ele era uma versão reduzida em gráfico, né? Porque ele é uma extensão do Assassin's Creed 3. Isso. E também eu tenho aqui parado o Batman Arkham Origins. Você tá explorando os mares, mas deixa Gotham City fudendo, né, cara? Ah, deixa o Gotham City lá, já que não tem ninguém andando na rua mesmo. Verdade. Deixa lá. Então, você é a favor parte? De Batman Arkham Caribe? Arkham Caribe. Olha aí, cara. Arkham Caribe. Arkham Caribe. Botar o Johnny Depp de Batman ia ser foda, né? Nossa, vai ser demais isso, né? Tudo tem limite, poxa. I'm Captain Batman. Ainda dirigido por Tim Burton, então. É. Pronto. Nossa. Pronto, fechou. Então ele vai ter que matar a Helena Bonham Carter em algum momento. Certeza. Eu vi aqui no How Long To Beat, o Liberation tá em 10 horas pra fechar a história principal. Olha aí, legalzinho. Então, bom saber, né? Sim, bom. Sim. Yeah. Mais bom. Alguma coisa? Mais alguma 10 coisa? Horas. 10 horas não dá pro Digo terminar de cagar jogando isso aí. Fazer o tobogã? Explica pra galera o que é esse tobogã que a gente tá comentando antes aqui, cara. Esse tobogã vale a pena ser comentado. Esse eu não manjo que é o tobogã. Não, se você é um ser humano que vive na face da Terra e tem um orifício anal, você com certeza defeca. Do contrário, você pode ou não defecar, só pra deixar claro. É verdade, essa bunda explode igual o Noé. Lembra do Noé? Ai, que bosta. Então, quando você vai ao banheiro e você defeca, de vez em quando você não acerta diretamente na água, o que também não é bom porque espirra nas suas nádegas, né? E a sua fezes acaba escorregando pela parede interna da privada, o que deixa um certo rastro, também conhecido, não aqui em Curitiba, mas é por mim apenas, por como tobogã. Digo também a cultura, olha aí. Olha aí, eu tô jogando Luigi Mansion. Luigi Mansion, que no 3DS tá meio parado aí, porque eu não meio sem tempo, vou ter que trabalhar essa semana, minhas séries maravilhosas acabaram. Também, pra não dizer que eu não tô jogando nada no iPhone, eu tô jogando Plants vs. Zombie 2, que eu jogo lá no horário do almoço no serviço. O Plants vs. Zombie 2 ainda tá meio bugadinho com algumas fases? Tá. Tá porque ele é free, né, cara? Justo. Então, acontece. Então, por enquanto é isso. Olha, bastante coisa, na verdade. Eu fechei o... Fechei hoje o The Walking Dead. Olha aí. O jogo hoje, do... nesse exato momento? Não, não é nesse exato momento, mas umas 3 horas atrás. É. Você não trabalha? Não, estou de férias até o dia 30, desde 20 de dezembro. Você ainda está de férias? Sim. Oh, vai se fuder, cara. Não, mesmo que ele estivesse trabalhando, ele já teria fechado, tá ligado? Sim. Ele realmente não trabalha. Ele fecharia lá no serviço, hein? Não, seria sacanagem. Não, na verdade, até daria, né? Olha só, eu já ia falar, realmente essa sacanagem fechar no trabalho. Aí você fala, não, realmente daria. Não, porque meu PC lá é bonzinho, dá pra rodar até uns jogos de massa. Aí. Não é nem por questão de não ter tempo, ele tem certeza que ele teria tempo, ele não tem certeza se o PC aguentaria. Não, meu Deus! Sabe o que lembra, cara? É. Sabe aquele filme que tinha o Eurotrip? Então, o cara viaja lá, assim, e ele fica só com o celular da empresa, né? Aí ele fica resolvendo todas as paradas pelo celular, assim, ah, não, chefe, tudo bem. Não, pode deixar que eu resolvo, vou lá no almoxarifado e faço as coisas. Os amigos é assim, tá ligado? Ele fala assim pro chefe dele, não, pode deixar que eu já resolvo. Aí quando vê, ele tá fazendo qualquer outra coisa. Não, eu faço minhas paradas, mas eu faço rápido e dá muito tempo, cara. Enfim, o que eu também estou jogando... o que eu estou jogando aqui pra encerrar aqui é o... Mario Tennis Open, do 3DS, e eu tava querendo muito ele, porque eu sou muito fã daquele jogo do Mario Tennis do 64, e eu, pra mim era o único que existia, tá ligado, antes desse. Aí eu fui lá, não, vou deixar uma pesquisada aqui. Cara, tem um monte de jogo de Mario Tennis, cara. O que acontece com toda a franquia do Mario, eles fazem diversos jogos, ó. Não sei se você já tinha notado, né? Não, mas tipo, você não vê a divulgação assim, tipo, tão propriamente dita, assim. Cara, o Mario não precisa de divulgação, ele é auto-divulgado. Cara, é tipo Pokémon, se eles não quisessem fazer divulgação, eles ainda iam vender pra caralho. É... E, cara, Mario Tennis do 3DS é muito legal, cara. Eu já fechei todas as cópias que eu peguei. Esses dias eu fui com o Rodrigo no centro aqui de Curitiba pra fazer umas piras. Olha só. Falando igual mano, né? Fazer umas piras. Olha, cara, fazer um rolezinho? Deixa eu frisar aqui que o centro de Curitiba tá parecendo a Índia. Ele tá foda. Tá foda, cara. Tá pai, hein? Parecendo a Índia. Por quê, cara? Não? Cara do céu, é moto pra cá, moto pra lá, carro velho, avião pousando no meio da rua. Tá quase nesse nível, cara. Mas assim, o Mario Tennis, ele tem umas features legais, bem legaisinhas, que eu gostei, assim, que são... Na verdade, já tinha na franquia, mas da forma que eles colocaram nesse jogo, ficou mais simplificado. Que são o esquema de cores dos ataques, né? Que faz você jogar a bola um pouco mais forte, mais alta, você jogar a bola com efeito. E isso, você usa ela no meio do jogo ali, quando aparecem símbolos no chão, assim. E de fato, descobri esses dias, cara. Depois de já ter fechado umas duas copas, eu... Opa, peraí. Agora eu entendi o sentido disso. Mas eu tive que meio que aprender na marra, assim. Mas, no geral, tô me divertindo bastante. É um jogo aí que quem tiver aí, os ouvintes, tiver o Mario Tennis, quiser jogar, só adicionar uma friend code aí, que tá sempre linkado aqui no nosso post dos episódios, minha, do Rodrigo. Quem quiser jogar Pokémon comigo, galera, só adiciona o friend code, hein. Que bater lá no Excel que ninguém jogou online. Cala a boca que eu joguei, hein. Cala a boca que eu joguei. Nunca jogou. Mas... Ei, Zavos, só lembrando também que a gente tá jogando, eu, é que eu esqueci de falar, e como você também tá jogando, The Wolf Among Us. Ah, é verdade, The Wolf Among Us, que eu, na verdade, eu comentei na última edição, né? É, você comentou e é... Olha, é foda pra caralho. É foda, o Rodrigo não tinha comprado, comprou no dia da gravação e jogou, e é foda, né? Eu comprei entre aspas, ao jogou vivo. Jogou durante a gravação, ouvi direito? Foi, ao vivo. Entre aspas, ao vivo. Outra coisa é que o segundo episódio vai vir já na primeira semana de fevereiro, olha só. Tô feliz pra caralho, porque eu quero ver muita coisa. Olha aí. Bom, continuando o podcast, então vamos lá subindo a música e a gente já continua com o nosso tema, de fato. Vamos lá. Começando o nosso tema de fato, vamos começando com o primeiro jogo da franquia. O primeiro jogo é o Super Mario Kart de 92. Por um momento eu achei que você ia falar Sonic. Sonic, sacanagem, né? Sonic tem uma cópia de Mario Kart, gente. Super Sonic Kart, Super Mario Kart de 1992, lançado para o Super Nintendo. Primeiro jogo da série, né? Ele foi um pioneiro no gênero de... Como posso dizer? Kart Racing. Kart Racing que é... Ah, ele pega vários personagens daquela... Como posso dizer? Cara, é que ele foi o primeiro jogo, assim, que a gente tem gravado na memória, de sucesso, pelo menos, que trouxe personagens de outro universo pra um jogo de corrida. Isso. No caso, botando eles em kart e fazendo, usando todos os personagens da franquia do Mario, todos é sacanagem de falar, mas é um grande número de personagens da franquia do Mario, pra disputar uma corrida bacana e ganhar mais dinheiro pra Nintendo. Uhum. E também... Aí também ele, como ele foi o pioneiro nesse quesito, ele também foi o pioneiro nesse estilo de jogo, né? Que foi tão, tão copiado depois, que é o Karting Racing with Powers, né? Tipo, você... Exatamente. Você usando power-ups, postando corrida, usando, entre aspas, trapaças contra os seus amigos, né? Enfim. Pra garantir que nem sempre o melhor vença. É bem isso mesmo. Isso foi muito interessante, cara. É, e ele já trouxe praticamente todos aqueles, como é que posso dizer... Tudo que a série usa até hoje já era padrão já nele, né, praticamente, né? Com poucas foram acrescentadas ao longo do tempo, poucas inovações, realmente. Pô, ainda tendo poucas atualizações, não. Alterações. Poucas incrementações em relação ao original, continua sendo um título de muito sucesso e que sempre agrada a galera. É que a gente fala assim, tipo, é que não teve muita alteração no quesito de itens, de personagens. Acrescentar novidades, né? Sim. É, personagem até que teve, né? Sim, é jogabilidade. O personagem muda, tipo, talvez da edição do 64 para outro que muda mais. Acrescentam-se alguns personagens, até alguns itens foram modificados, mas a jogabilidade ela não foi grandemente influenciada por nada que foi acrescentado posteriormente. É, alguém tinha esse jogo quando tinha Super Nintendo ou só alugava? Era mais aluguel. Eu cara. Tive. Eu alugava. Eu tive porque papai tinha locadora, essa história. Não teve. O Excel vai dizer que não vale, filha de dona locadora não vale, sei o que, já falou isso uma vez no Game Track de... Criado leite com pera não vale. É isso aí. Não, mas na verdade, a primeira vez que eu vi esse jogo, o meu amigo ganhou, foi antes de eu ter meu primeiro Super Nintendo, ele comprou o Super Nintendo, veio com Mario Kart, cara, ao invés de Mario World, o que na época era uma coisa, mas se não me engano... Uma tremenda inovação. Porque... É, porque na verdade foi comprado no Paraguai, não sei que diferença teve, ou foi o pai dele comprou, não vinha com jogos e trouxe fora, não lembro, mas a primeira vez que eu vi eu fiquei impressionado, eu falei, caralho, o Mario, cara, jogo de corrida, né, e urra, foi fora pra caralho, se divertia pra caramba. Aham, uhum. Esse jogo, cara, primeiro assim que ele já era bonito pra caramba pro Super Nintendo, né, cara, que tinha algumas inovações em técnicas, assim... Tipo, tanto da parte de você girar o cenário quando fazer curva, assim... Era mais ou menos aquele mesmo estilo do... F-Zero? F-Zero, né? Sim, o F-Zero tem essa tecnologia, mas o F-Zero é um pouco mais... Parece que é um pouco mais expressa isso do que o do Mario Kart. Uhum. Uma coisa que eu destaco muito, assim, que nesse é o único jogo que tem um item que... Eu não sei porque não tem nos outros, mas dependendo do jogo... A pena? A pena, né, cara? Cara, a pena era foda, cara. Fazer, cortar os atalhos ali... Cortava era pra pegar atalhos, era foda. Até no modo batalha, né? O que a pena fazia? Dá um pulo. Dava um pulo alto. Ah, faz tanto tempo que... Não, você podia usar ela não só pra você cortar caminho, mas você podia, por exemplo, desviar o casco vermelho, por exemplo. Isso, né? No modo battle lá, o modo de batalha, assim, era muito, muito foda, porque você, tipo, entrava... Tinha quatro pistas no modo batalha, né? E tinha uma pista lá que era, tipo, como se fosse várias... Como se fosse um labirinto, assim, com quatro partes, quatro cores, assim. Aí você pulava pra outra parte pra você fugir do casco, era muito foda. Bom, outra coisa aqui nesse quesito da franquia, que foi um dos títulos mais vendidos do Super Nintendo, né, cara? Só perdendo, pra, obviamente, pra Donkey Kong e Super Mario World. Mas foi pro primeiro Donkey Kong? Primeiro Donkey Kong, Porque, sim. Porque o Donkey Kong mais vendido não foi o 2? Foi, mas é tipo, é como se fosse... Ah, não, até na época, tá dizendo. Não, perdão. Até então. Não é até a época, não. Porque ele é 92, o primeiro Donkey Kong é 94, né? 94 é quando o Super Nintendo saiu de desuso, tipo, saiu... Caiu em desuso. Caiu, isso. Eu só troquei um S por... Ah. Mas o Nintendo mesmo caindo, ele funcionava, cara. É verdade, ainda mais você ficava no sofá, alguém passava chutando tipo os cabos ali do controle. Nossa, derruba teu PlayStation 3 agora pra ver o que acontece. Cara, o Super Nintendo foi o videogame que eu tive o meu primeiro contato com um controle sem fio. Como assim? Eu joguei com... Porque tinha um controle sem fio. Olha, funcionava. Quando meu tio mostrou esse controle sem fio, cara, eu fiquei fascinado. Eu falei, olha só, eu posso jogar de cabeça pra baixo, eu posso de costas. Tinha uma antena de rádio no controle? Não, tinha como se fosse um visor infravermelho. O Rodrigo falou na abertura do Donkey Kong Country Jr., né? O único que apareceu nessa franquia depois sumiu, né? Nunca mais foi visto. Cara, ele era pra ser o Diddy Kong? Eu acho que futuramente, pra questão de venda. Não, porque se era do Donkey Kong Jr., ele era filho do Donkey Kong, né? Sim, e o Diddy Kong não é. O Diddy Kong não é, o Diddy Kong é só amigo. Ou supinho, sei lá, o Diddy Kong, na verdade, ele é um chimpanzé e o Donkey Kong é um gorila. Então, Que na real. Essa família não faz sentido, né? Na real, o que aconteceu foi o seguinte, galera. O Donkey Kong, ele teve um divórcio difícil. Ele perdeu a corda do filho. E pra não lembrar ele dessa tragédia, eles decidiram simplesmente não botar mais referências ao filho. Porque a gente sabe que separação é difícil, né, gente? A mulher era muito pequena na época e participou de corrida, né? Cara, na verdade, a mulher do Donkey Kong largou dele pra ficar com o tal de Jumpman. Ele entrou no programa de proteção à testemunha. Ele entrou foi reclassificado, é verdade. Então, pra fugir do Donkey Kong, ele entrou no programa de proteção à testemunha e mudou o nome dele pra Mario. E acontece. E o Donkey Kong Jr., ele, né, foi, assim, apagado da memória, porque, pra não lembrar do Donkey Kong, essa fase... Pra mim, ele era Donkey Kong de camisa branca, pronto. Os modos que tinha nesse jogo, né, que praticamente ele se repete, só varia, tipo... O modo de jogabilidade, né? Os modos, assim, que tinha tanto single player ou multiplayer, é bem característico da série que alguns se repetem até hoje, alguns foram colocados, depois já tirados, porque não deu muito bem, não deu muito certo, né, que é o modo Grand Prix, eu falei Grand Prix, Grand Prix. Prix. O Time Trial, que é, tipo, pra você fazer, tipo... Corrida contra o tempo? Não, na verdade, você não fazia contra o tempo, você fazia, tipo, vou fazer quanto tempo que eu faço essa volta aqui, você faz várias, três voltas lá e você repete isso para altas pistas, né? E no modo GP ele só tinha 50 e 100 cilindrados, ainda não tinha os 150, né? Essa veio no próximo jogo, né? O 150 só foi acrescentado no jogo de sequência. O Match Racing, que você só fazia X1 com a galera, e o Battle, que você tinha os três balões, e isso tem até hoje, né? Que é o modo que causa briga familiar, separação, divórcio, tudo isso daí é... Engraçado que eu jogava muito o modo Battle do 64, depois eu fui jogar o do Super Nintendo. E, tipo, eu sentia um pouco de diferença, né? Mas é muito divertido, cara. Tinha aquele da nuvem, tinha da praia, tinha desse labirinto e tinha outro lá que eu esqueci. Eu acho tão legal quando o Zabdo descreve as coisas com as palavras dele. Tá bom, vamos subir mais uma música aqui, que a gente já subiu várias músicas aqui, a música agora do Dio. Eu não subi nada. Quem subiu foi o YouTube. Exatamente. E deixa eu pagar de monóculo aqui e falar que o compositor é o Shoyo. Não é Shoyo, é Soyoka. Soyoka. Soy louca. É. Ai, que zoado, cara. Tá, e a música que eu escolhi foi. Não é coincidência, por causa que eu escolhi o Mentim, de novo. Sim. Como eu escolhi o tema dos homens? Não, porque. É o tema dos homens. Mentim do. Toca aí. Vamos lá, essa é a música que a gente já veio com o Mario Kart. We'll be right back. voltando com a evolução, né, da tecnologia, chegamos ao console, que é meio contraditório, né, cara? Ele foi querer evoluir com cartuchos. É, enquanto, né, um tá pensando no CD, facilitou muito a vida da galera porque não tinha load. Exatamente. Agora você vai usar o recurso, mas o cara não tinha os gráficos tão bonitos assim. Eu não vou dar. Eu não vou falar que ele era melhor que o PlayStation ou que ele era o melhor do mundo. Não, muito pelo contrário. Não, mas você sabe por que eles. Ele tinha seus lados positivos e seus negativos. Mas eu continuo adorando a ideia de não ter. Não existe load. Não existe loading, exatamente. Mas sabe por que eles preferiram manter cartucho, né? Porque a Nintendo, qualquer desenvolvedor que criasse jogo para os consoles deles, eles tinham que comprar a carcaça. Eles tinham que comprar a carcaça. A Nintendo ganhava dinheiro em cima disso ainda, das carcaças. E se eles lançassem CD, a patente do CD não é deles. Então o CD não ia ser comprado deles, né? Exatamente. Então eles ganhavam dinheiro em cima disso ainda. Mas de qual cartucho a gente tá falando, Snake? E, lógico, Mario Kart 64. E era um cartucho bonitinho, né? Fala a verdade. Que era. Não, o cartucho, jogo, diversão. Foi justamente com esse jogo que meu padrinho quase quebrou a coluna. Já ouvimos essa história 1 milhão de vezes. Tentamos gravar vale Mario Kart. É verdade, a gente nem falou que esse podcast é muito suado, né? Esse é um podcast amaldiçoado. E, cara, experiência eu já falei que eu tive, hein? Sim, esse jogo pra mim é o melhor da franquia. Não, mentira, ele é o melhor até eu conhecer o do DS, que é muito foda. Não, mas na verdade, assim, é uma evolução, foi uma evolução gigantesca, né, cara? Porque olha a diferença de 4 anos de um pro outro, né? Uhum. Com certeza. Esse foi o primeiro jogo que eu joguei em 4 pessoas. É verdade, é verdade. Split screen... A tela ficava minúscula, dependendo da televisão. É porque, na verdade, quando você jogava single player ou você e mais um, né? Vocês jogavam com os 8 personagens correndo, né? E quando você jogava em 4 pessoas, parece que era só os 4, né? Era só os 4. Era só os 4. Você não conseguia colocar 4... 4 bolts. 4 bolts, é. 4 bolts? 4 raios? 4 barcos. O cara tá tão na onda de pirata que tá falando de barco agora. E esse é o primeiro jogo que vem o modo 150 cilindradas e o Mirror Mode lá, que é o pistas invertidas lá. Pistas invertidas é a pista mais difícil do mundo, que é a pista da... Era um inferno. Qual pista, falou? A pista do arco-íris, cara. A do arco-íris é a chave difícil, cara? Ah, era pior, era do Yoshi, cara. Ó, a do Yoshi era muito mais tensa. Tinha umas... Não, eu concordo com o Snake, cara. O arco-íris era tenso. Do arco-íris, eu sei que tinha uma manha de você... Numa curva, você dava o jump pra fora e já caía na outra parte da pista e cortava um caminho, assim. Ah, além de tudo, você é cheater, então. Não, não é cheater. Esse é problema do desenvolvimento do jogo, não é comigo, tá? Cala sua boca. Ainda por cima, é cheater. Eu lembro que tinha também um modo de você cortar caminho naquela pista do Wario lá. Que não, assim que começava ela, tinha uns 4 morrinhos assim, você pula, fazia o pulo na parede e pulava já um caminho massa, assim. Você acha bonito ser cheater? Cheater. Não, cara, eu e meus primos, a gente jogava muito, cara. Eu jogava com... Tanto que eu comprei tantos controles, assim, pra usar no PC, porque eu emulava muito esse jogo. Cara, e passava a final de semana inteira jogando no modo normal. Você modo não fantástico. Emulava, porque emular é feio, é pirataria. É, mas, cara, era a opção que eu tinha. Não tinha um Nintendo 64, quando eu tive, eu vendi ele. Você é burro! Devia ter guardado. Tá rica. Devia ter guardado. Pra que guardar, cara? Se eu posso emular... Cara, o Snake era sua previdência privada. Console, cara. Eu fiz a cagadinha maior que eu troquei meu Nintendo 64 por um PlayStation. Mas, cara, o Nintendo 64... O Nintendo 64... O Mario 64... Mario 64, olha só. Mario 64. Mario 64. É moto, né? Só duas rodas, meia carta e duas rodas, é uma moto. Ai, que bosta. Pô, galera, vamos parar por aí, né? Moto só foi introduzida no Wii, vamos... É, vamos cortar a pauta aí, né? Ou não vai queimar, né? Enfim, na versão de 64, ele tinha os melhores modos de batalha, cara, na minha opinião. De toda a franquia, o melhor modo de batalha era do 64, porque tinha os mapas, assim, que era muito estratégico. Cara, eu tinha tanta estratégia nesse modo de batalha, assim, com meus primos, cara, que a gente ficava, tipo, às vezes 15, 20 minutos na mesma pista do batalha, assim, porque a gente não... Cara, se defendia muito, era muito estratégia. O Zabuza jogava mais sério o modo de batalha do Mario Kart do que ele joga FPS, olha só. De fato, é. Jogava muito, cara. E, cara, outras coisinhas também que é bem bacana mencionar são os cascos, né, cara? A gente falou de tanta coisa, dos itens, assim, que mantém os mesmos, né? Foi ele que trouxe o casco azul, né? Foi. Casco azul, foi com ele. Casco azul nele não voava, ele só andava pela pista. É casco azul com espinhos e rápido, não foi uma homenagem ao Sonic, não? Olha só, hein? Nossa, será, cara? A Nintendo prevê no futuro, já que ela tá dominando a franquia. já que na verdade o Sonic agora é... É da Nintendo. É, praticamente é da Nintendo. Derrota em Sega. Ah, vamos lá. Tomou na cara cedo, né? Sabe uma coisa que nesse jogo, pelo fato de ser em 3D, ele colocou os agora é com relevo as pistas. E aquele negócio que todo mundo... Quem já joga já há um tempo já manja que é a largada, que se você sai num tempo exato, você ganha um mini turbo ali durante um tempo. Exato. Os personagens falam, cara. É verdade, tem isso. Sabe aquele dublador lá, o Charles Martin? Enfim. Let's go! Ele mesmo. Ele tá como dublador do Luigi, do Mario, cara. É muito foda. A partir desse momento, todos os jogos, acho que não sei se o do Game Boy Advance teve dublagem, mas enfim, ficou muito foda. Se tivesse dublagem, ia ser o mesmo cara, né? Cara? A Nintendo tem um dublador. É tão mão de vaga, cara. Tem um dublador pra todos os personagens homens. O cara dublou até a Peach, cara. Não duvido. Sabe que era massa quando os personagens passavam nesse jogo, eles tinham um sonzinho específico, né, cara? O Donkey Kong tinha aquele. Nossa, cara. Não é igual, mas enfim. Que bom, né, que não é igual, né? Ainda bem! Zabuza, como imitador, você é um ótimo editor de podcast. Aprecio. Que foi? O nome do compositor. Qual que é o nome do compositor? Fala, Digo. Quem tá na gata? Quem tá? Ai, que bosta, cara. É aquele cara que chega no barzinho, né? Daí, quem tá na gata? O cara chega naquele botequinho que só tem uma puta, só, tá ligado? O cara chega lá louco pra pegar ela e ela luta lá, né? E fala, porra, quem tá na gata? Bom, vamos lá pra música então, Snake. Cara, a minha música é daquela pista muito maneira. Ah, que detalhe, essa pista aí, ela tem um certo nível de dificuldade que tem outros carros. Nossa, muito bacana, cara. É o primeiro que teve a versão com tráfico. Tráfico? Com tráfico? Com tráfico. Pera, não consigo falar. Tráfico. Trafegou, isso, vai lá. Isso. Na verdade, essa música não é só dessa pista, sabia? Não? Ela é o tema da sua vida também. Não. Da música, porque ela também é tema de mais outras duas pistas. A música do Iron Station e do Luigi. A primeira pista de todas, do campeonato inicial. É, que é a Raceway, né, cara? Então, pau na caixa. Vamos lá, pau na caixa e já volta com o Mario Super. We'll be right back. sequência nós temos Mario Kart Super Circuit pro Game Boy Advance. Alguém jogou de fato isso aí? Eu joguei. Você jogou? Você tinha Game Boy Advance? Tinha. Olha aí. Tô sabendo da existência do jogo agora. Dois. Eu tinha Game Boy Advance, só que infelizmente não foi com uma fita, um cartucho original do jogo. Foi daqueles cartuchos que todo mundo que tinha Game Boy tinha, que tinha 25 mil jogos. Não jogava nada, porque você queria experimentar todos, né? Não, e desses 25... Não tinha save, né? Reclamou dos álbuns a ser... Não, na realidade, eram... Dizia 15 mil jogos, mas na realidade ele tinha 20 repetidos. Sim. Não, e era engraçado, né? Não tipo tinha... Tipo um jogo na memória, né? É. Oh, deixa eu falar, meu Deus. É tipo aquele... Ele não tinha... Fala, Snake. Odeio vocês. Odeia nada, você ama a gente, pode falar. Ele não tinha save, né, cara? Cada, por exemplo, era Mario Kart 1, Mario Kart 2, Mario Kart 3, eram as fases salvas. Em files diferentes, assim, sabe? Então, mas eu cheguei a jogar, cara, era um jogo massa. Ele basicamente continuou com tudo que o 64 tinha introduzido, salvo algum engano. Pela limitação do console, ele já não tem aquele esquema de relevo, né, que o 64 trouxe por causa do processamento gráfico. As pistas todas eram planas, assim, e pronto. Mas ele é muito bonito, cara. Eu olhei assim e falei, cara, tipo, esse jogo é que eu não conhecia muito bem o Game Boy Advance, porque eu nunca tive contato com... Não, e se você comparasse com qualquer outro jogo de Game Boy Advance que tinha na época, você tinha o que? Need for Speed, Fórmula 1, tinha uns assim. Cara, dava um banho de longe, sabe? E ele é muito bonito, assim, porque os personagens eram em 3D do mesmo molde que era do 64, né? Exatamente. É muito bonito. Uma coisa que dá pra ressaltar é que ele tinha as pistas exclusivas dele, e se você fechasse todos em 100% lá, você abria a Extra Cup lá, que era todas as pistas Super Nintendo, olha aí. Exatamente. Cara, todas as pistas Super Nintendo, mas gente, você tinha dois jogos, praticamente dois jogos completos ali. Virou um título bem bacana, só que, infelizmente, eu não vou falar terras ocidentais, porque é generalizar demais, mas aqui no Brasil, pelo menos, os portáteis nessa época não tinham a vendagem que tem hoje. Dificilmente você encontrava amigos que tinham Game Boy e tal, então... Era muito de nicho. Não nicho, mas o público gamer brasileiro em geral teve um contato mais limitado com todos os títulos que saíram pra portáteis nessa época ainda. Porque pouca gente realmente tinha portátil na época, até porque os videogames... Por mais que não fossem tão caros como hoje, mas o pessoal tinha menos acesso a videogame, eu diria. O pessoal demorava mais pra comprar um console. Quando comprava, demorava mais pra trocar de console ainda. De jogo até? De jogo, exato. Era então mesmo. Foi um contato um pouco limitado. Mas ele foi uma franquia de sucesso que foi um dos títulos mais vendidos do Game Boy. Só perdendo, obviamente, pro Pokémon, porque Pokémon não tinha como competir, né? Pokémon é campeão de vendas, amigos. Mas uma coisa aqui, que ele já começou, que tem pra quem joga as versões de portáteis, né? Que se uma pessoa tinha um jogo e os outros não tivesse, essa pessoa podia rushar uma partida, né? Exatamente, através do cabo Link. Como que funciona esse cabo Link? Porque aqui eu vi que ele tem suporte até 4 pessoas e eu falei, o cabo Link não é direto 1 a 1 ou tinha duas entradas no seu... Cara, tinha um jeito que dava pra você conectar um Link no tipo um Link quê? E fazer um esquema desse. Eu não lembro exatamente como funcionava, o Link, mas Zelda, eu lembro de já ter visto um esquematizado, desenhado, como é que funcionava pra você fazer a ligação, sabe? Aí você disca 0... Não, pera. Nossa, Zabuza puxou agora, hein? Ah, e nesse modo aí de multiplayer, quando a pessoa rusheava e os outros não tinham jogo, e aí as pessoas pegavam Yoshis coloridos, né? Exatamente. Yoshis coloridos. Tinha Yoshi de várias cores, assim, porque não tinha eles como jogadores, aí pra provar que, você tá jogando contra uma pessoa que não tem um jogo. É muito foda. Vamos lá, então, pra música? Você quer lembrar o nome dos compositores pro Digo tentar... Eu vou deixar pro Digo. Inventar uma piada, né? Por favor. São três compositores, né? Sim. Kenichi Nishimaki, Masanobu Matsunaga e o último, que é o Mina Kohamano. Sério, velho? Mina Kohamano. Não, é muito foda. Caí da cadeira. Ah, Japão. Japoneses, por favor, continuem nomeando seus filhos tão brilhantemente. Tinha que ter aquela lei, né, cara? Que não pode ter nome zoado, velho, pra filho. Tá, a minha música vai ser Sky Garden, do GBA. Tá travado lá, tá dando piada, né? O Nick tá foda. Então, eu escolhi a música tema do Sky Garden, que era uma fase que eu gostava bastante de jogar. E foi uma das que eu mais joguei. Então, toca aí. Vamos lá, pau na caixa e a gente já volta com o próximo jogo do Modest. Vamos falar agora de Mario Kart Double Dash, de 2003, para GameCube, um console que eu só fui ver recentemente na minha mão. Um console que pouca gente mesmo teve contato. Ah, esse cara aqui no Brasil é quase lendo, cara. E a maioria através de locadoras. Nem na nossa locadora a gente não teve esse. Toma essa! Toma essa, olha aí. Suportava até 16 players via LAN. Dois personagens por kart. Cara, isso é muito bizarro. Dois personagens por kart, cara. Quando a galera falou assim, eu... Peraí, como assim? Cara, eu cheguei a jogar esse jogo e, tipo, era muito bizarro ter dois personagens no kart. E você podia jogar o co-op, né? Duas pessoas no mesmo kart. Ou cada um com o seu kart, com dois players no kart. Como que jogava isso aí, velho? Um dos personagens você escolhia pra zoar e o outro era o que ia pilotar o kart. Pra zoar o quê? O cara ficava pulando atrás do carro. Não, ele ficava soltando os itens. Aí, se eu não me engano, cada um dava um efeito diferente, tinha uma seleção de itens diferente, alguma coisa do gênero, que influenciava, sabe, a escolha. Não, tem todo esquema lá, tipo, por exemplo, o Mario e o Luigi, eles tinham Fireball como um item especial se os dois estivessem junto, o Donkey e o Diddy Kong tinham os bananas gigantes, enfim, tinha um monte de porra assim. Entendeu? Então, tipo, foi uma inovação bacana que eles trouxeram até. Só que não colou porque futuramente eles removeram isso da série. Eu não colou porque não vendeu o GameCube, né? Porque foi fracasso de venda. Eles ficam mal ocupados, né? Foi... Fracasso de venda não é o nome do quadrinho falando isso? Não, é fracasso público. É uma coisa. Não, ele teve 20... a mesma coisa. Sim. Ele teve 20 personagens jogáveis, né? Que é isso? Eu vi isso. Tô no meio da gravação. Não, foi com a boca. Tá ligado quando a galera tá falando, você quer interromper, você... Tá ligado? Então ele teve 20 personagens jogáveis e todos eles com itens especiais. É o que eu falei lá, de você combar o Mario Luigi, o Donkey Kong, enfim. Foi o que mais teve personagens disponíveis pra jogar. Caraca, teve Bowser Jr., cara! Teve Bowser Jr. Ah, o Bowser Jr., né, o do Yoshi Island? Acho que é. Né? Então é Bowser ele. Bowser Jr. é o do Moicano. Babador. Ainda que no desenho animado tivesse 7 Bowsers ou alguma coisa assim. Ah, não, Bowser Jr. é um dos filhos dele, não é ele no... Que lá, o... se não for filho dele, puta que pariu. Não, é um porque o do Yoshi Island, o do Yoshi Island não era o filho dele, era ele. Então, o Bowser tem 1 milhão de filhos e esse do jogo era o do Moicano. Comedor Bowser, hein, cara? Oh. O Mario tá, o quê? 30 anos tentando ali, nada. Você sabe que eu vi uma tirinha zoando isso ontem, né? Mas eu suspeito que a mãe é ela, tá ligado? Sim. Digamos que ele sequestra ela, fica quanto tempo com ela? Uns 9 meses? 10 meses? Sim. Há tempo de nascer sem o Mario perceber, né? Não, só me libera quando nascer, tá? Não, o duro é manter a cirurgia plástica. Por isso que ele vai catando todas as moedas no começo pra pagar depois, né? Porque, pra sair aquilo lá, velho... Pra tirar a marca da cesárea é foda, né? Porra! É o tamanho dos bichos que nascem. Não, bicho. Tartaruga, né? Primeiro ela bota uns ovinhos. Caraca, velho. Nossa, sacanagem. Vamos parar com essa putaria aí. E vamos falar da parada do drift, cara. Que a partir desse jogo foi aquele que adicionou a parada de você fazer o drift. Nossa. E se você fizer ele bem executado, você ganha um mini turbo durante um tempo lá. Drifto King! O Excel adora drift, né, cara? Ô, bicho, sou agressivo pra caralho jogando Mario Kart. Só joga no drift. No modo batalha tinha duas paradas, né? Tinha o Shiny Sprite, que era tipo, o cara pegava pegava um era item. Era uma sprite colorida. Ai. Nossa. Ai, meu Deus. Competência sua sede, né? É, só que assim, você pegava tipo uma moeda e você tinha que ficar com ela durante um tempo. Enquanto você fica com esse tempo, a galera fica te caçando. É muito legal nesse modo. E o bomb. Como que é? Bomb. Era o modo que você, tipo, ganhava ponto por acertar bombas nos inimigos no modo batalha. Era também. Que é uma banda também bem bacana, né? Não é não, velho. É. Não é não, velho. É o nome da banda, o José. Amigo, lê Scott Pilgrim de novo, amigo. O nome já se aceitou, amigo. Bomb, tá, beleza. Aí, ó, ó. Olha aí. Ó. É quase. Falta quase, é parecido, mas não é. E vamos agora pro nome dos compositores com o Digo Coulson. Vamos lá, vamos achar os lazaretos aqui. É Shinobu Tanaka e Keita Nagata de novo, velho. O cara tá... O cara tá na gata ainda, cara. Tá lá ainda, né? Tá difícil. Então vamos lá, qual que vai ser a música selecionando pra esse jogo? É Main Team. A Main Team? O Digo gosta de escolher o tema dos homens, né? É. Ui. Uma coisa que o Digo falou é que as músicas desse jogo eu não gostei tanto também. Ela é meio mais ou menos. Mas ela vão embalar, você começa a tocar, você fica, agora vai embalar. Não. Cara, eu te digo que foram as músicas menos criticadas de todas as gerações. Porque ninguém escutou nesse cara. Exato. Ninguém jogou, ninguém critica, né, cara? Mentira, eu joguei e as músicas não me incomodavam, mas... Foi o segundo título mais vendido do Cube, só perdendo pro Melee lá, o do Smash Bros. O Super Smash Bros. Melee é campeão de vendas, amigo. Ele é o jogo que tá na Evo até hoje, né? É, exato. Era isso que eu ia falar. Tipo, é o jogo que tá até hoje lá, então, porra, é foda. O Melee... Uhum. O Melee é o que tá até hoje na Evo lá. O do Wii, foda-se. Talvez do Wii U faça alguma coisa, uma cócega. Mas vamos fazer cócega agora com essa música. Brincadeira. Não, essa música ela tem um tema bem divertido, cara. Tipo, bem... Ah, vou fazer um toque bem louco aqui, já era. Vamos lá, pau na caixa, Rodrigo? Pau na caixa. Vamos lá, pau na caixa. Vamos lá, Mario Kart DS. Na sequência pós-GameCube, nós temos o título Mario Kart pro Nintendo DS. Olha só. Cara, esse jogo é foda. É foda mesmo, e a gente passou boa parte da virada de ano jogando Mario Kart. Não dizendo que o 3DS não seja bom, mas o Mario Kart DS foi muito massa, porque no modo download play permitia até 8 jogadores, cara. Era não, muito... E na primeira vez que você tinha DS, quando eu fui pra Curitiba... Acho que é a primeira ou segunda vez que eu fui pra Curitiba, a gente jogou Mario Kart no DS. 8 pessoas, né, cara? Não, sei se a gente chegou a jogar com 8, mas a gente jogou com bastante gente. Ah, não, eu joguei outra vez. Eu cheguei já a jogar com 8 pessoas no download play, cara, e é uma putaria. Não tem noção. Só que dessa vez o download play não usa mais os Yoshis, né, pra quem não tem o jogo. Usa o Shy Guy em cores diferentes. Uhum, isso se repete também pra versão de 3DS. Justamente. E é interessante que nesse jogo, cara, ele... Além de ter umas fases novas, tipo... Porque, assim, toda a série sempre traz suas fases exclusivas, né? E tem umas fases que são muito fodas. A primeira fase mesmo, que é aquele... Como fosse aquele autódromo lá, é muito... O do Luigi. É muito, muito tesão mesmo, cara. Cara, e não só isso. E o bacana é que ele trouxe de volta as frases clássicas... As frases, assim, Mario! Ele trouxe de volta as frases mais clássicas, né? A versão travesti do Mario, cara. Então, ele trouxe de volta as fases mais aclamadas da série, dos seus respectivos jogos, com inclusive a indicaçãozinha do lado pra você reconhecer ela. Uhum. Então, tipo, isso foi muito bacana. É, foi um a mais no jogo que deu um gostinho assim, de quero mais, sabe? É, ele tinha nesse modo, tinha um modo das fases novas e tinha um modo pra você pegar as fases retrô, né? Tipo, e não era só, ah, beleza, vou pegar a pista do último jogo. Não, eu pegava pra pista do Super Nintendo, pista do Game Boy Advance, do 64, do Cube, né, cara? Era exatamente, tudo... muito bacana. Eles mesclavam, assim, pra vários campeonatos, né? Porque os campeonatos é dividido sempre em, tipo, Mushroom, Flower, Star Cup e Special Cup, assim. Exato. É, quando você completava as quatro cups originais, ele abria mais quatro que só tinham fases retrô. Uhum. Então foi bem bacana, assim, essa ideia. Mas não, ele já começa aberto com a fase retrô. Uma aberta da retrô e uma aberta da normal. Isso. É isso, vintage, exatamente. Vintage, olha aí. Desculpa. Ele foi o primeiro a ter os modo de missão, cara. Você lembra? Você chegou a jogar esse modo de missão? Sim, eu cheguei a liberar tudo no, você da primeira vez que eu embora, né? Como é que é as pulas de carro no quadro? Não! Não, não é assim. Modo de missão é tipo, às vezes você... Ah, passe por todos os anéis na pista sem deixar nenhum pra trás. Aí você tinha que fazer a pista. Isso dentro de um tempo. Sim, dentro de tempo. Ou às vezes continue fazendo drift até você conseguir um ponto possível lá. É, tinha umas coisas assim, tipo, então. É, foi um a mais assim, bacaninha. É, foi o único jogo da série Mario Kart que eu realmente cheguei a platinar. Então, platinar, olha só, nunca fiz isso. Então ele teve, assim. Tem um lugarzinho especial no meu coração, esse jogo. Não, esse jogo, sério, ele é muito foda. Eu quando eu comprei pela primeira vez o meu primeiro DS, que depois eu vendi, o jogo que eu mais queria jogar com certeza era Mario Kart, cara. Porque eu sou muito fã da série. Bom, esse jogo permite você jogar também online, né? Agora, através do Nintendo Network Connection lá. Exatamente, foi o primeiro da série que permitiu que você tivesse como jogar online com Wi-Fi. Outros players, né? Por Wi-Fi. E... eu não sei como é que tá hoje, porque... mas eu acredito que bastante gente joga ele dessa forma. Mas por ser o primeiro, é obviamente que a conexão não era tão boa assim na época. A Nintendo tava começando nessa essa parte online ainda. É, ela tá começando até hoje, né? Porque tá foda. Tá começando amigo, até hoje. Pro que ela precisa, funciona. Mais ou menos, cara. Pro que eu uso, pelo menos, eu não tenho do que reclamar. Pokémon? É. Enfim, vai lá. Então, assim... trouxe bastante coisa bacana. É, obviamente foi um dos grandes títulos da Nintendo no Nintendo DS. E merece ser lembrado a todos, mesmo tendo saído a versão já do 3DS e a do Wii, consequentemente a do Wii U, que eu não sei se já saiu, mas deve estar pra sair. Não, ainda não. Esse vai, o Mario Kart 8 ainda não. Cara, o Mario Kart 8 não vai demorar tanto assim pra sair. Vai demorar. Não vai, porque vai vender pra caralho. Demorar pra sair, não tô dizendo que vai vender pra caralho. Então, mas é exatamente porque vai vender pra caralho que não vai demorar tanto. Quando eles estiverem precisando de uma graninha extra, eles lançam. É, sempre deixa, tipo, carta na manga, né, cara? É, tipo, a grana tá baixa esse mês, vamos lançar um jogo? Vamos. Vamos lançar um jogo bom, né, na verdade. É, tipo isso. Então, é um jogo bacana e a minha música dele, eu escolhi da fase que eu mais gosto de jogar nele, que é Delfino Square. Aquela que tem aquela ponte que fica levantando, levantando e... é a fase que eu consigo fazer quase ela toda em drift. É consigo, verdade, cara. Como é que eu tô jogando hoje nela, né? essa pista era interessante porque você pegava um bush na ponte e lá você voava muito longe. Exatamente. Vamos lá, pau na caixa, a gente já volta com o próximo jogo, hein? próximo jogo é de um console que me traz muita alegria, que é o Mario Kart Wii! O jogo, a maneira de se alavancar a venda de um console é fazendo um jogo, né? A Nintendo aprendeu isso muito bem, né? E, cara, é muito legalzinho porque você não pode ter, como que é, bursite. Nossa, o braço, né? O braço doer pra caralho. O braço cansa, velho. Porque... Não, isso que eu acho foda, porque a minha pergunta é, ele tem um modo que você pode pilotar sem mexer o controlinho lá? Até hoje eu não fui no menu pra ver isso daí, cara. Se tem como alterar. Tem. Mas tem? Tem. Tem porque quando eu levei ele pra Curitiba pra gente jogar, Zabuza, eu já sabia como é que mudava, eu só não mudei porque eu queria que vocês fudessem. Obrigado. Que amor, né? É, olha só. Amizade em primeiro lugar, né? Primeiro que, por conta de eu não sabia usar o modo clássico, eu comecei o jazz jogo, cara, porque jogar no modo lá do controle... Cara, tem que jogar do jeito que ele foi feito pra ser jogado. Mas não... controle de movimento. Cara, tem pista que é muito zoado, que se você tivesse o controle normal, você jogava muito... Não, mas fudeu, você tem que jogar do jeito que ele foi feito pra ser jogado. Tá bom. Cara, os modos clássicos, Grand Prix, Time Attack, Versus... E tem o Battle. Eu achei só a lista de personagens desse daí menor do que os outros, que é bem simplesinho, mas em compensação a variedade de veículos aumentou, né? É, o forte dele realmente não foi personagens, ele tinha poucas opções comparado com alguns outros. Não, vocês estão malucos, cara. Tem 24 personagens. É bastante pra caramba, é que tem desbloqueáveis. Ah, é por isso então, bicho. É por isso. Desbloquear todos. Não, você tem que desbloquear todos lá, só que tem pré-requisito pra você fazer isso, tá ligado? Temos que pegar. Você jogar todos os circuitos usando uma cueca verde. Tem todas as piras aí, bem louca aí. Usando cueca verde. Aí você libera o irmão do Luiz. Não, pera. É, só que assim... O Luigi, é de liberar o Mario? Foi o que mais teve a opção de veículo, introduzindo as motos. A moto era legal, assim. Eu acho que quando o Excel jogou com a gente, ele pegou a moto lá com o Bowser, não jogou? Isso? Foi isso mesmo que sim, eu vi? Foi moto com Bowser, isso aí. Assim. Ó, sua memória não tá tão ruim, não. Como já era da época já do PlayStation, coisa, ele foi o jogo que foi lançado através de um bando, né? Que trazia aquele volante plástico. Nada... De um bando? De um bando? Não um banda! Coisa que japonês adora, né? Periféricos. Periféricos, cara. E o Wii foi recheado disso e já veio também um volante de plástico pra você colocar o controle e fingir que estava dirigindo. Mas pro Mario Kart saiu também, pro do Wii, um kart inflável, que você inflava ele, daí você sentava nele pra fingir que você tava dentro do kart jogando. Tá brincando, cara. Eu jurava que o Rodrigo ia fazer isso aqui, ó. Fazer o quê? Bater palmas pra essa parada, cara. Eu fiquei imaginando que isso tinha um formato da Lídia. Pra quem não sabe, aí é o nosso copy número 3 que ele falou sobre a Lídia inflável no Skyrim. Então, cara, tipo, é absurdo, tá ligado? É o cúmulo do capitalismo e você querer ganhar dinheiro. E esse jogo, assim, se você jogar mais de meia hora, você tá fudido com seu braço, né, cara? Ah, a gente jogou até bastante aquela vez na tua casa, cara. Só que a gente era os dois ridículos jogando aquilo. Os dois retardados do mundo, né? Não, cara? E assim, sabe o que é pior? Eu não vou dizer que eu jogo mal aquele, porque eu realmente não jogo. Termino todas as corridas entre os três primeiros. Só que eu tenho a sensação de que o kart nele, por mais que você bote 150 cilindradas, é muito mais lento que em todos os outros Mario Kart. Uhum. Ele é bem devagarzinho, ele dá essa sensação mesmo. Né? Ele não tem aquela sensação de velocidade, por mais que você esteja no 150 no turbo. E esse jogo tem a fase mais difícil de todas. Rainbow Road. Sim, a versão do Wii é... Não, é do inferno. É impossível. Não, é impossível. É impossível você fazer aquela pista acelerando, tipo, correndo normalmente sem cair pelo menos umas 3 vezes, cara. Aquela pista é muito difícil, cara. Não, aquela pista é do demônio, cara. Como pode? É não existe. Isso não existe. É, não, isso não existe. O que existe de fato é que é só música, Snake. Cara, a minha o música... O que existe de fato é só música. Eu fui descobrir esses sério. Dias, cara. Você viu que eu sempre faço as chaves aqui pra ligar as paradas, mas nunca tá certo. É, tá com mau contato. É. Nossa. Já da técnica é foda. Mas eu fiquei bem descobrindo esses dias, cara. Tem uma versão do Versus. Tem um modo Versus, cara, que é muito legal. É uma pista, assim, que é bem Nitro Circus, digamos assim. É só pra zoar. Que é só pra zoar. É Versus, você ou joga por moeda, ou você joga por morte. Que, cara, é... Como que é? A Funk Stadium. Não lembro como que é o nome do cara. É um baile funk, né? Será que esse funk não é o mesmo do Donkey Kong? É o funk do Donkey Kong. Kong lá, o primo dele, sei lá o que que ele é, o traficante da vila, sei lá. Cara, é muito legalzinha a pista, recomendo andar ela com a moto, né, cara? Porque como ele tem bastante jump, ele tem muito, vários saltos, assim, é muito divertido, cara, fazer brincar naquela pista. É verdade, tem quando você pula, você pode fazer manobrinha no ar. É, pode verdade, fazer manobra do ar e você ganha o turbo quando você cai no chão. O único Mario da série que se você faz manobra no ar, você ganha turbo, é verdade. Mas você falou nessa fase aí por causa da sua música, né? Por causa da minha música e toca aí, pau na caixa. Pau na caixa, a gente já volta com o último jogo lançado da série. Mario Kart 7. Eu não entendi por que eles colocaram Mario Kart 7. O último jogo da série, né? O último jogo da série lançado nunca até agora. Nunca mais vai ser lançado nada. Lançado até agora. Cara, eu não entendi por que eles resolveram agora numerar os jogos agora. Sabe por quê? Exige menos criatividade. É. Olha. Mas, cara, todos os jogos é, sei lá, o 3DS, sei lá, 3DS, podia ser Super Mario Kart 3DS. Quanto Mario, mas é quanto mais Mario criativo. Deixou de jogar porque já tem até o 64, né? Exatamente, pensa só. Cara, é uma loucura, né? Ô, você tá jogando aquele 7? Não, cara, mas já tô lá na frente jogando os 64. Ai, que bosta, cara. E, cara, esse é o primeiro jogo que você pode jogar em first person, tá ligado? Você pode ir ali no D-pad do 3DS, você pode apertar pra cima, você vai pra primeira pessoa, quando você aperta pra baixo, você volta pra visão normal. Odeio jogo de corrida em primeira pessoa. Não, é só pra ter feito, porque é uma bosta correr, vocês não tem noção. Não, cara, pior que eu conheço gente que, tipo, o Bruno, que só gosta de correr em primeira pessoa. Ele joga Gran Turismo na primeira pessoa, velho. Ah, tá, pensei que fosse corrida, tipo, triatlo, enfim. É. Não, tipo, sabe? Ele bota uma GoPro e uma tela na frente, aí ele não vê com os olhos, né? Ele vê pela tela em primeira pessoa. Falando em GoPro, galera, acompanha a nossa co-op aí. Tem altas imagens de GoPro. É verdade, a GoPro saiu e tá eu e o Snake jogando. Live Action CS The Dust lá. É, muito foda. Como o console tem o giroscópio, ele funciona também o giroscópio pra você controlar o veículo. Assim. É uma giromba. É, usa girombinha ali, cara. Cara, durante corridas, agora tem esse... Essa asa delta, posso dizer assim, porque às vezes é guarda-chuva, às vezes são asa deltas que tem, né? Que um pode... artefato voador. Sim, um artefato voador lá. Não identificado. Não identificado, perfeito. Que você, quando você realiza um grande salto, você pode planar até chegar uma parte mais longe do cenário mesmo, cara. Isso eu achei bem legal e também você pode ir. Dependendo da pista, você pode andar embaixo d'água. Isso também achei foda pra caramba. Aí você pega o submarino ou não? Não, ele pega assim, ele faz uma leve transformação no motor, assim, e ele fica como se fosse uma hélice, assim, tipo, de submarino, assim, no final. É bem interessante. Uma coisa que eu vi nesse jogo, assim, que eu vi vantagem, assim, porque o Excel comentou lá na versão de DS, lá da WG Online, e eu não me imagino como jogaria no DS, que a conexão era bem zoada, mas no Mario Kart 7, cara, é muito susto jogar online, cara, tipo, jogar... Não online com seus amigos, mas joga online, tipo, com pessoas desconhecidas, cara. E você, tipo, quando você entra num lobby, aí quando ele libera, tipo, o lobby pra você, você tá lá, você entra no lobby, se tiver rolando partida, você assiste a partida até acabar e você depois entra na próxima etapa, tá ligado? E é interessante, assim, que quando começa, assim, ele mostra, assim, aí mostra, tipo, Zabuzeta, Brasil, mostra lá, tipo, Chloe, Reino Unido, aí vai mostrando as pessoas de onde que são que vai jogar contra você. É, então, a própria evolução do da console contra... Não, é que Chloe, é que de fato, hoje eu enfrentei uma Chloe do Reino Unido. Então, a própria evolução do console com acesso à internet permitiu isso. Porque o DS mesmo, ele era complicado de conectar, pra você conectar numa rede, ele era cheio de frescura. Sim. A rede tinha que ser WPA2, é uma frescura sem senha. Tipo, cara. É, então, era bem chato. E o 3DS não, ele conecta, ele tem uma acessibilidade à internet muito maior. Então isso, por si, já facilitou bastante, assim, a jogar jogos online, né? Ele é um jogo muito bonito, cara. Tipo, você vê, tipo, o do DS já era bonito pra caralho, mas esse jogo tá bem legal, assim, as fases estão bem bonitas. Tudo bem que o processamento gráfico do 3DS comparado com o DS é bem maior. Nesse modo online, que voltando no modo online aqui rapidão, quando você vai jogar, tipo, você fala, ah, mas como que é o critério de escolher pista? Todo mundo coloca uma pista lá e faz um sorteio aleatório lá e fala, ah, beleza, a pista de tal pessoa foi escolhida. Então, tipo, é bem legal nesse ponto, assim, porque, tipo, ah, você vai lá correr com uma pessoa que sabe qual que é a pista que ele vai jogar. Bem democrático. É, democrático. Tem uma votação lá e aleatório, tipo, faz sorteio lá e já era. Uma coisa que eu vi de item interessante nesse jogo é que você pode pegar o item chamado Lucky 7, que você tem 7 itens pra usar. É a estrela, 3 casco verde, uma vez só. Estrela, 3 casco verde, aquele item que você virava Tanuki no Super Mario 3, que é Super Leaf. A folha. É, a folha lá. Você pode prevenir casco... Você pode acertar as pessoas com o rabinho lá do Tanuki. E tem muitas outras coisas. Tem a flor de fogo. Você pode arremessar o fogo quando o Mario pega aquela flor, né? Tipo, nossa, pode bacana. É bem massa nesse quesito, cara. É bem foda. Cara, vamos aqui pra minha música. Eu não coloquei o nome do compositor. O Rodrigo também nem falou o compositor da última vez aí. Enfim. Tem compositor Shinobu Tanaka e Ken Tanagata. Ken Tanagata também, olha. Olha o Ken Tanagata, ele volta, cara. Ah, cara, adivinha quem Tanagata. Pô, tá em altas gatas aqui, hein? É, tá foda. Bom, então eu vou pegar o main team também. Eu vou pegar meio que o espírito aqui que o Rodrigo puxou. Ele não é um caça-fantasma, mas ele puxou um espírito aqui. Vai dar certo, né? Galera, antes de você puxar sua música, eu tenho uma coisa a dizer, velho. Ó, eu queria mandar um salve pra esse Ken aí, um abraço pra ele, esse cara merece, porque, ó, entra jogo, sai jogo e Ken tá na gata, então... Ele é o Pelé das gatas. Mais ou menos por aí. Ai, meu Deus. Então, escolhi Mentim, cara, que Mentim é sensacional essa música, é muito foda. Então vamos lá, pau na caixa, a gente volta aí com um Enceramento. Enceramento. Enceramento. Tem que ficar bonito por aí. Bom, vamos encerrando nosso podcast Fatos. Antes de encerrar, do Ken será, né? É. É a versão japonesa do Ken. Sim. Encerado, né? Nossa. Uma coisa que vale lembrar da série é que ele teve 3 jogos, só pra encerrar aqui, só pra lembrar pra galera. Oh, mas tinha uns jogos lá de arcade. 3 jogos de fliperama. No Japão, né? Japão, né, cara? Que é o Super Mario GP, Super Mario Kart GP, GPX, enfim, tem uma porrada, cara. Tem até o Pac-Man nele, cara. Tem o bicho do Tamagotchi no jogo. Pô, cara. E sabe quem fez a trilha sonora desse jogo, né? Quem? Tanagata. Tanagata. Tanagata. O cara tá fora aí, cara. O cara é a lenda. É. Não, mas cara, esse jogo é o mais irritante de todos, porque ele é bonito pra caramba, assim, graficamente. Mas ele tem mesmo que o problema lá que vocês falaram do Wii lá, que é meio lento, né? De... Que não tem a sensação de velocidade boa, né? Cara, ele tem um narrador, é muito chato, cara. Um narrador, puto que pariu, sério. Ele fica assim, e Luigi está em quarto. E Luigi passou a tal pessoa. Luigi acertou banana em tal pessoa. Ele fica narrando essas paradas, cara. É irritante demais, cara. Acho que o melhor personagem, pelo que eu vi na franquia lá do GP lá do arcade, é o Pac-Man, que parece que ele tem o carro mais rápido, mas enfim. Bom, esse é o nosso podcast, de fato. Torcer pra que tudo tenha dado certo. Vamos torcer pra que a gravação não se perca, o podcast realmente saia, porque a gente já gravou esse cast 1 milhão de vezes e nenhuma das vezes deu certo, todas as vezes foram perdidas. Vale a pena ressaltar que a primeira vez que a gente gravou e foi uma gravação horrível, cara. Ainda bem que a gente perdeu aquela primeira, cara. Vocês agradeço. Agradeço que deu um monte de merda, porque agora foi de boa. É porque aquela vez não tinha o que tá na gata, cara. O Ken tá na gata, mandou um abraço pra todo mundo aí, cara, porque ele tá na gata. O podcast, de fato, encerrou por aqui, né, galera? A gente fica por aqui com mais uma edição do Game Track. Espero que você tenha gostado desse formato. A gente lembrou das nossas experiências. Só deixa eu perguntar pra vocês quais são os jogos preferidos de vocês e qual você não quer nem ver de perto das franquias. Vamos lá, Excel. Cara, meu jogo favorito, por enquanto, é o do DS, que foi o que eu mais joguei. Sim. É, e que eu não quero nem ver de perto... Cara, acho que nenhum, porque eu gostei também. Eu gostei de todos que eu joguei, sabe? Não, acho que essa pergunta eu vou retirar. Só fala assim, qual que é o que você menos teve contato? Que eu menos tive contato foi o do GameCube. O do GameCube não vale, tá? Eu joguei o do GameCube, mas foi o que eu menos tive contato. Digo. Cara, o meu preferido foi o Nintendo 64, que na verdade foi até o último que eu joguei, na verdade, né? Sim. Recentemente joguei de 3DS, mas na verdade, assim, eu abandonei a Nintendo, do Nintendo 64 pra cá, eu abandonei a Nintendo, né? Sim. Agora que eu retomei ela com o Nintendo 3DS, então eu joguei muito pouco os outros, tanto que eu quase nem comentei nada dos outros, né? Uhum. Mas, assim, pra mim, ainda por nostalgia, apesar do Super Nintendo ser muito foda, meu preferido ainda é o do Nintendo 64. Ah, o Nintendo 64 é lindo. Qual que você menos teve contato, obviamente, foi do Cube, né? Não, pior que o que eu menos tive contato foi do Wii. Com o de GameCube eu joguei no emulador, né? Então, não tem nenhum que eu não gosto, porque na verdade nem eu saberia dizer. Mas, assim, eu vou dizer o do Nintendo Wii por ter tido menos contato. Ah, de boa. E Snake? Que eu acabei não tendo contato foi realmente o do GameCube. Sim. Meu primo até tinha ele, só que o único jogo que ele tinha era Pikmin e um do Harry Potter lá, bem whatever. Mas... O que realmente que fiquei até interessado de saber com que era o do Super Circuit do Advance. Do Advance, né, cara? Do Advance, que não... Nem relei na mão, assim. Nem sabia que tinha versão pra Game Boy, né? Eu também, eu fiquei sabendo montando a pauta desse podcast. Pois é. É. Pra mim, o meu preferido é foda, cara. Porque eu fico muito na dúvida do 64, porque eu matava a aula pra jogar... Que bonito! Sim, e ou do... Que bonito. Não, pera aí, ó, dona mãe dos Abzetas, você tá ouvindo o podcast sabendo que seu filho matava aula pra jogar jogo 64. Obviamente ela sabe, né, cara, porque depois eu contei pra ela. Então uma vez me buscaram lá, né, tipo, cara, eu fui jogar uma hora, mas eu comecei a juntar dinheiro com o pessoal lá, a gente jogou 3 horas e era de noite e a gente tinha chegado em casa ainda. Pra você ver como que é o perigo, né? Genius. Mas o que eu menos tive contato aí, tipo, obviamente foi o do Cube do GBA, cara. Porque o GBA eu não tinha nem noção que tinha. Do Double Dash eu tinha um pouco de noção. Até sabia que tinha os 2 jogadores lá, mas eu tinha até esquecido nesse momento do podcast, cara. Mas enfim. E outra coisa que a gente não comentou aqui, que são os jogos que copiam essa fórmula do Mario Kart, né, cara? Tem muitos jogos aí que a gente vai falar na co-op da semana que vem, olha só. Já adiantou. E fica a dica. Não, semana que vem? Sim, semana que vem. É que a gente tá gravando na temporal, né? Foda. É a temporal, cara, a gente tá em toque de caixa isso daqui, velho. É. Tem tanto programa que a gente tá gravando. O próximo não é de FPS? Não, FPS foi de semana passada ali. Como vai ser o nome? Copy? Plágio de Mario Kart? É, pode ser Plágio de Mario Kart, olha aí. Olha só. Ou, tipo, é, a gente vai comentar um que você gostou, um que você odiou. Parece Mario Kart, mas não é. Parece Mario Kart, mas não é. Não vai comentar nada aqui quais são essas aqui. Você vai descobrir no vídeo. A gente vai colocar o link quando der aqui nesse post. E se você já confere... Quando der nesse post. Não, é que assim, quando sair, a gente coloca o link aqui no post e atualiza o post com esse, essa informação a mais. E vamos filmar um tobogã sendo criado ao vivo. É, dúvidas, sugestões e até comentários a respeito do nosso podcast, do nosso conteúdo, mande para gametrag@levelmais.com. Também tem nossas redes sociais, né? Se você... Entrem no nosso canal do YouTube, galera, assistam nossos vídeos, deem seu joinha, compartilhem, falem pros seus amigos, falem pra sua mãe, falem pro seu pai, fala pra Xuxa. Fala na igreja, então... fala... Fala na missa, fala no velório, fala onde você quiser. Sacanagem. Cara, também tem nossa rede nova Nissa, tem o nosso Google Plus, vai estar tudo linkado aqui. Pra quem não quer saber como jogar aí com a gente ainda pelo 3DS. Quem quer entrar em contato com a gente, entra em contato com o Zabuzeta aí, ele é bacana, ele é legal. Eu digo e o Snake somos muito antissociais, a gente não gosta de pessoas. Mas o Zabuzeta vai ter todo o prazer do mundo em resolver todas as suas dúvidas, resolver a sua vida, te ajudar a fazer um planejamento econômico, porque né, hoje em dia é importante. Ele é o nosso recursos humanos, né? Não, recursos humanos não, como é que fala? Relações públicas. Relações RP. Públicas. Olha aí, um RP. Bom, então é isso, galera. A gente se vê na próxima edição daqui 15 dias. Ou não. Eu não esqueço da comunidade do Orkut. Tchau! Tchau! Até a próxima edição. Nos vemos no próximo level. Falou, valeu, tobogã. Vamos lá, falou.